cê tem que não ficar ligeiro. No mundo da sociedade vou pro som, parceiro. Querem o que cê tem que não ficar ligeiro. Vão contar a mentira pra tirar proveito. Querem o que cê tem que não ficar ligeiro. Olhe dentro dos olhos pra ver se são verdadeiros. Querem o que cê tem que não ficar ligeiro. Nós vivemos no meio de muitos interesseiros. Quando sua situação financeira mudar, cê vai olhar pros seus irmãos e com certeza vai falar que agora elas te quer, que elas te deseja, querem jantar com você e depois serão a sobremesa. Vão te olhar admirando ou encarando, você vai ser show de bola, vai ser visto em todos os ângulos. Sempre vão falar, seja bem ou mal, sempre vão se importar com seu potencial. Ela senta no seu colo, rebola, quica, tudo pra sentar de passageiro no Merive, no banco. Os olhos do bancário até brilha, oferece 15 mil de limite no seu Visa. Tudo por causa do relógio e da corrente. Eles não quer saber do seu antecedente, mas cuidado, tiozão, olhe eles nos olhos, porque o que eles querem são apenas negócios. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. No mundo da sociedade vou pro som, parceiro. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Vão contar a mentira pra tirar proveito. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Olhe dentro dos olhos pra ver se são verdadeiros. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Nós vivemos no meio de muitos interesseiros. Quantos vagabundos vê esse vestido justo nesse corpo que cê tem? Eles vão ter um surto porque eles é assim. Eles amam luxúria, mas se enganam quando acham que nós somos vagabundas. Quando eles te verem curtindo no baile funk, vão querer te levar num restaurante elegante. Não só vão te chavecar, vão tentar te corromper pra depois sair falando o que fizeram com você. Eles têm que saber que não viemos de um bordel pra querer nos alugar junto com um quarto de motel. Se eles achar mamão, posso ser impossível, porque sexo é bom, mas ser usada é horrível. Não corra atrás, vê se não telefone e se transa com eles. Não se apaixone porque vão te dar prazer. Vão te elogiar, pode até te dar carinho, mas não vão te amar. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. No mundo da sociedade vou pro som, parceiro. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Vão contar a mentira pra tirar proveito. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Olhe dentro dos olhos pra ver se são verdadeiros. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Nós vivemos no meio de muitos interesseiros. A vibe é verdade. O Nike ou o Mike, cê quer a rainha da night. No E-Finca, no Drive, qual é a vontade da Pat? Será que cê sabe? Ah, ela tá atrás de você ou no seu Mastercard? Querem estar com você ao te ver no rolê de Honda, mas tu precisa e cadê? Nem telefona. Pra cada nota que cê conta tem um dedo que te aponta. Pra cada glória que cê encontra tem um falso que te apronta. Na rua das ilusões e segundas intenções, vejo os soldados escravizados por cifrões. Pessoas entre milhões de masmorras e mansões, heróis e vilões, vermes e leões. Críticos criticam, invejosos sentem ódio. Enquanto cê tiver no pódio, eles vão crescer o zóio. Amigos ou sócios, abre os olhos e descubra. E cuidado, porque nas ruas tem um Judas a cada curva. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. No mundo da sociedade, vou pro som, parceiro. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Vão contar a mentira pra tirar proveito. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Olhe dentro dos olhos pra ver se são verdadeiros. Querem o que cê tem, então fica ligeiro. Nós vivemos no meio de muitos interesseiros.